já te conheço. Sabe? É mais já bebeu de mim, mesa. Vai descer que eu pago. Para, tio, você não tem nem dinheiro, eu já te conheço, meu. Pague isso aqui. Não, não quero. Ô, a bagunça. Não, não, não, não. Fora do bar. Fora do bar, meu. Fora do bar. Chega, tio. Pega. Aí, aí. Olha, vamos pra fora. Vai pra fora. Chega, meu. Chega. Chega. Crises, dias sem paz, nesse momento não se sente capaz. Tirar do bolso um cigarro, sua mente se faz perigosa, nem sequer uma obra proveitosa. Ocupado com seus sentimentos, no bar desolado, olhando aos quatro cantos, desbaratinado, necessitando um auxílio, regras de bem viver, um ato digno, não se deixar por vencer. Terminada a bebedeira, pernas desgovernadas, palavras em zigue-zague, não se entende mais nada, acabou seu dinheiro, agora começa a neurose, pedindo fiado, negocia sua próxima dose, tentativa frustrada, sai reclamando vazado, na quebrada chega em casa, o portão tá fechado, sem ter medo, sua mulher não te deixa entrar, cansou de apanhar. Deixa a brisa passar, prometeu parar, mas vê só o que fez. Falando alto, chegou bem louco outra vez. Descontrolado, impaciência, irritação. Feito selvagem, entrega o monstro da frustração. Desanda na choradeira, mágoas afogadas. Capítulos perdidos, páginas arrancadas. Sextas e sábados se perdem e também o sentido. Seguem os dias, o domingo também é perdido. Esses gioque fita, chapou na velho barreiro. Teimoso subiu na moto, caiu, bateu na Saveiro. Consequência do desperdício, tanto dinheiro perdido. Seus parceiros nem aí, se você tá fugindo. De bote em bote vai vivendo assim. Chapa até cair. De dose em dose antecipa seu fim. Chapa até cair. De bote em bote vai vivendo assim. Chapa até cair. De dose em dose antecipa seu fim. Vai, tio, vai, vaza, vaza, vaza, vaza. Sempre eu disse assim. Sempre a mesma catinga, hoje no naipe de mendigo com a garrafa de pinga. Na calçada fumando cálculos, combinações. Abandonado, vencido, lembranças, decepções. Deus do céu, não resisto à tentação. Desenfreado, lançado, a perturbação. Aniquilado, não consegue concentrar esperança. Tem consciência que é preciso rigorosas mudanças. Quem foi o puto que lhe roubou essa praga? Herdeiro do caos, recebeu sete chagas, último gole. Evita arrependimento, infeliz e apavorado, sem sentimentos. Deus do céu, Deus vigia o espírito impuro. Entrou na casa pelos fundos, pulou pelo muro. Do que importava as flores, a moral e a razão. Seu coração é um templo vazio, sem povoação. A língua paralítica, não se ouve uma só frase. Além do ar e do deserto, não existe oásis. Passou pela sala, pensativo e vertical. Na parede, um relógio premeditava o final. A vida se derrete em gotas de dor. Matou a mulher e depois se matou. De bote em bote vai vivendo assim. Chapa até cair. De dose em dose antecipa seu fim. Chapa até cair. De bote em bote vai vivendo assim. Chapa até cair. De dose em dose antecipa seu fim. Vai, tio, vai, vaza, vaza, vaza, vaza, vai. Yeah.